Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Alfa. Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Alfa. Alfa, Romeo Cabo. Prossiga. Nativo, plano modificado ao Suno 9, desde condições visuais agora, para o 1.500 pés na proa da rotatória. Bravo, meu. Romeu Bravox. Ciente, Jona Torre, 1862, Romeu Bravox, vamos. Brava. Sim, Papa Romeu, Romeu Bravox. Torre, Romeu Bravox.